Você está ouvindo Rádio Livramento AM, ZYI 927, operando na frequência de 670 kHz. Rádio Livramento, Freitense como você. Direção-geral, Cláudia Freitas e Ferdinand Neto. Estúdios, Rua Hugo Napoleão 940, José de Freitas, Piauí. Atenção, população de José de Freitas. Você está ouvindo Rádio Livramento AM, 670 kHz. A playlist mais top do rádio. Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar. 670. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Tá desânimo demais, ter que começar lá atrás. Sua playlist em um só lugar. Tava na cara, cê namorava, eu era o único solteiro da paz. Rádio Livramento. A sua rádio do seu jeito. Rádio Livramento. Rádio Livramento. 670 kHz. A sua sintonia. Rádio Livramento AM. É sucesso! E toca aqui! Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. É música sem parar. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Hoje quebro esta mesa. Se meu amor não chegar, também não pago a despesa. Não saio deste lugar. Um sucesso, sucesso atrás do outro. Nós somos dois sem vergonha. Não podemos ocultar. Você porque vai voltar. É uma atrás da outra. 24 horas tocando tudo. Rádio Livramento.